nenhuma carta pra lembrar. E nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Essa triste solidão. Alô, Tite, quero aqui agradecer de coração o convite de você ter mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção, mas não vou poder ir, infelizmente, viu? Porque uma porca minha pariu agora, não tem quem olhe aqui pra mim. Por mim já tá empendoando aqui da minha rocinha. E outra coisa, eu não vou largar minha roça pra mexer com o jogo não, rapaz, que é besta. Mas tô mandando aí um sub meu. Ele não é bom igualmente eu não, mas ele quebra um galho. É o Vinícius Júnior. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim? Deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Triste solidão. O Tite viu eu jogando bola num poeirão em 1982, lá em Juazeiro do Norte. Aí ele, depois desse jogo que eu joguei nesse poeirão, ele me chamou pra me jogar pra sempre na seleção. Ele viu eu fazendo dois gols de cabeça antes de começar o jogo.